Segundo volume da obra. Guiados pela sua base de origem. Ninguém vai querer mais ficar sob a influência do fluido elétrico e magnético, o fluido dos animais irracionais, o fluido elétrico e magnético. Ninguém vai mais querer ficar sob o domínio destas influências, o fluido elétrico e magnético, o fluido dos animais irracionais, por estar descoberta a origem dos seres, a origem do ser racional. Todos vão querer ficar somente sob a influência do fluido de sua origem, do fluido racional, do fluido da imunização racional, do fluido da sua base de origem, a planície racional, visto estar no mundo a descoberta da origem dos animais racionais e do porquê eram animais racionais. Está descoberta a origem de todos os seres, do ser irracional e do ser racional, a sua base de origem. Ninguém mais vai querer ficar sob as influências do fluido elétrico e magnético, que já sabem muito bem que são as influências dos irracionais, dos animais irracionais. Todos vão tratar de conhecer o que é a imunização racional, para se imunizarem o mais breve possível, para ficarem sob as influências da base de sua origem racional. Por isso, são animais racionais. Vão se desligar da base do animal. Vão se desligar das influências do fluido elétrico e magnético. E vão se ligar à sua base de origem de racionais. Vão ligar-se à base da imunização racional, para que tudo dê certo na vida de todos. O fluido racional entra dentro do eu da pessoa, esclarece tudo o que for preciso para o equilíbrio da pessoa. Ninguém vai mais querer ficar sob o domínio e as influências do fluido elétrico e magnético, da base dos animais irracionais. Todos vão se desligar dessa base e vão se ligar em sua base racional, desligando-se da base do animal irracional e ligando-se à base de sua origem de racionais. E assim, vejam que modificação vão fazer, que modificação esplendorosa, que modificação, como do sujo para o limpo, que modificação vão fazer, do ruim para o bom. Uma modificação importantíssima para equilíbrio de todos. No elétrico e magnético está tudo de ruim, está a inconsciência, está a sujeira, enfim, todos os venenos reunidos. Que modificação! Vão deixar, vão abandonar a base do animal irracional, do fluido elétrico e magnético, para o fluido racional, para o puro, limpo e perfeito. Que modificação! Do sujo para o limpo, do errado para o certo. Que modificação! E assim, todos vencendo com a imunização racional, com o fluido dentro de seu eu, governando todos, para que todos vivam de bem para melhor. O fluido do verdadeiro natural de todos. Tudo é. E o fluido do animal irracional, elétrico e magnético, para o ser humano, nada é. O fluido do tudo aparente e o fluido racional, do tudo verdadeiro. Que modificação muito grande, do ruim para o bom. E assim, imperando a imunização racional entre todos, o fluido racional entre todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a boa compreensão entre todos, recebendo assim a divina graça racional, o fluido de sua origem, que está aí, todo a descoberto, para que todos conheçam de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Ninguém mais vai querer ficar por conta do fluido elétrico e magnético, o fluido venenoso, o fluido que contém todas as ruínas do mundo, o fluido mau, o fluido dos selvagens, o fluido dos monstros, o fluido causador de todas as ruínas que existem no mundo, o fluido elétrico e magnético. Por isso, o mundo é de sofrimento, lágrimas e dores. Que modificação vão fazer do sujo para o limpo, do desequilíbrio para o equilíbrio, do encanto para o desencanto? Desencanto quer dizer, desencantou-se, conheceu por que sofria neste mundo sem saber por quê. Desencantou-se sabendo o porquê do desencanto de todo o sofrimento angustiante da humanidade. Ninguém mais vai querer viver encantado sob a influência dos fluidos do ser irracional. Ninguém vai mais querer ficar encantado. Todos procurando o livro Universo em Desencanto para desencantar-se e adquirir o fluido de sua verdadeira origem, o fluido racional, porque são animais racionais e têm que ser guiados e receber as influências da sua base de origem, a base racional. Todos com o livro Universo em Desencanto nas mãos, procurando conhecer toda esta trajetória do mundo, da origem do mundo, da vida de todos os seres, da origem de todos os seres e da sua origem racional. Todos procurando se certificar da grande descoberta do seu verdadeiro natural, que aí está, porque eram tidos como animais racionais. Está aí descoberta a origem, a base, a planície racional. E por serem de origem racional, é que foram qualificados como animais racionais. Sabiam que eram de origem de alguma coisa pura, mas não sabiam que coisa pura era esta. E hoje está descoberta esta coisa pura, que é de racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Está aí a origem do animal racional. Agora, tudo isto está descoberto no desencanto, porque no encanto nada poderiam conhecer de sua origem, pois estavam sob as influências do fluido elétrico e magnético, dos fluidos do ser irracional, vivendo como bichos também, por estarem sob os fluidos elétricos e magnéticos, que é para o domínio dos seres irracionais. Todos delirando de satisfação. O delírio será muito grande entre todos, por estar descoberta a verdadeira origem de todos, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Está aí a descoberta do porquê aí estão, do porquê são assim, do porquê o mundo assim é. Que encantados como estavam, sob as influências do elétrico e magnético, não podiam, de maneira alguma, saber e conhecer a sua origem, a origem de tudo e do mundo. Grandes festejos, muita alegria, todos com bastante prazer de viver, alegremente satisfeitos, por conhecerem a sua verdadeira origem de racionais, puros, limpos e perfeitos. Por meio da imunização racional, adquirem o fluido racional para o equilíbrio de todos e para comunicarem-se com sua base de origem, a base racional, a planície racional, para terem contato com a sua base de origem, serem esclarecidos pela sua base de origem, receberem todos os esclarecimentos vindos de sua base de origem, para o bom viver, para o equilíbrio de todos, para que todos vivam sempre de bem para melhor, felicíssimos em tudo, tudo dando certo na vida de todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para o sossego de todos, para a paz de todos, para a alegria de todos, para a satisfação, de um modo geral, de todos, por estar aí o equilíbrio do mundo, por meio do fluido racional, que entra no aparelho elétrico e magnético. Todos os imunizados esclarecerão tudo o que for necessário, tudo o que for preciso para o bom equilíbrio do ser humano. Que grande modificação vão fazer, depois de imunizados, sempre de bem para melhor. Encantados, sempre de mal a pior. E desencantados, sempre de bem para melhor. Está aí a base do fluido elétrico e magnético, do encanto, que rege os animais irracionais, livres pensadores. Na base dos animais racionais, que é a planície racional, lá em cima, onde estão os demais com seu progresso de pureza, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. No livro Universo em Desencanto, como já conhecem e sabem, está toda a trajetória de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Por meio do fluido racional, o fluido do natural dos animais racionais, são todos guiados pela sua base de origem, pura, limpa e perfeita, e não pela base do animal, que é a base das experiências sem fim, das incertezas sem fim, das esperanças sem fim. A base do animal, a base do irracional, a base do fluido elétrico e magnético, é a causadora de todas as ruínas que existem no mundo, por ser deformada. O encanto pavoroso é pavoroso por causa do elétrico e magnético, pois todos dois são maus. Por isso, o maior brilhante do mundo é o sofrimento. O elétrico e magnético

com seu progresso de pureza, de onde todos saíram ou de onde todos vieram. Esta voz vai entrar no eu de todos, que é o fluido da origem de todos, conversar com todos, orientar todos, para o bem de todos e a felicidade universal, o fluido racional. Estavam sob as influências do fluido irracional, do elétrico e magnético, sendo dominados, dirigidos e orientados pelo fluido do animal irracional. Nada poderia dar certo, como nunca coisa alguma deu certo. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje está certo, amanhã não. Sempre tudo em modificação, porque o fluido elétrico e magnético não regula. Vinham todos dirigidos por esses dois flagelos da humanidade, desregulando todos, desorientando todos, botando todos de Herodes a Pilatos, num desequilíbrio infernal consigo mesmo. Hoje, chegando ao conhecimento de todos, a voz suprema, que é a voz racional, descrevendo por que assim viviam e por que são assim. Não vão viver mais com o fluido elétrico e magnético, por estar aí a descrição desses dois fluidos, a razão do porquê destes feitos e o fluido do verdadeiro natural de todos, que é o fluido racional. A voz suprema a tudo e a todos vai conversar com todos, orientar todos, fazer conferências com todos, sobre todos os pontos de vista, porque chegou agora, na Terra, o fluido da nossa verdadeira origem, o fluido racional, da origem dos animais racionais. Vão agora todos ter contato com a sua verdadeira origem de racionais puros, limpos e perfeitos, que saíram da sua base de origem. Está aí todo o histórico no livro Universo em Desencanto. E todos estão de parabéns no mundo inteiro por terem conhecimento da sua verdadeira base de origem e por que existia o padecimento de todos neste mundo. Nascem só para sofrer, sem saberem por que nasciam, sem saberem por que aí nascem, sem saberem de onde vieram, como vieram e sem saber para onde vão e como vão. Desconhecendo a origem do seu ser, encantado aí nesse encanto, sem solução, procurando sempre não sofrer, lutando sempre para não sofrer e sempre sofrendo, fazendo tudo para não sofrer e sempre sofrendo, fazendo tudo para não penar e sempre penando, procurando meios e modos para acertar e sempre desacertando, fazendo tudo para descobrir um meio para melhor pôr termo ao sofrimento de todos e de balde todos os esforços, o sofrimento sempre aumentando. Devido tudo isto, o elétrico e magnético, a influência do elétrico e magnético dominando todos. Hoje, conhecendo e sabendo o porquê de todo esse desequilíbrio, por descobrir o natural de todos, que é o fluido da origem do ser humano. Este sim é que vai equilibrar todos, arredar essa influência do elétrico e magnético que está sobre todos, o fluido do verdadeiro ser, tirando do ser humano estas duas cargas maléficas, a elétrica e a magnética, porque chegou

por serem de origem racional. São animais racionais, com fluido puro, limpo e perfeito da eternidade, o fluido eterno, a voz da razão, do direito e do equilíbrio dentro do eu de todos. Assim, se tornarão todos equilibrados, por meio do fluido de sua origem de racionais. Então, todos de posse da voz suprema a tudo e a todos, dentro do seu eu, porque a voz suprema a tudo e a todos é racional, onde é a morada eterna de todos, a planície racional, a vida eterna, todos voltando à sua base eterna por meio da imunização racional. E assim, todos chegando ao seu lugar de origem, por meio do fluido racional, fluido da origem de todos. E assim, o bem imperará sempre. O mal e os males se afastarão da vida de todos, pelo equilíbrio racional dado a todos, pelo fluido de sua origem racional. Por isso, são animais racionais, por pertencerem a esta base racional, a base de origem de todos, a base da vida eterna, a planície racional. O elétrico e magnético é deste conjunto aqui embaixo, elétrico e magnético. Esse conjunto aí embaixo pertence aos animais irracionais. É a base do irracional, esse conjunto elétrico e magnético. A base dos animais racionais já é outra. É aqui de cima, da planície racional. Por isso, são animais racionais. Pertencem à base pura racional. Então, cada qual no seu lugar. Os de baixo, que são os animais irracionais, nos seus lugares, com as suas influências elétricas e magnéticas. E o animal racional, com as suas influências aqui de cima, da planície racional. O animal racional é daqui de cima. E o irracional é daí de baixo, do elétrico e magnético. Então, cada qual com a sua base de orientação, cada qual no seu lugar, cada qual recebendo as influências e as orientações do seu mundo. O mundo dos animais irracionais é o elétrico e magnético. E o mundo dos animais racionais é o mundo racional, cá em cima, a planície racional. Então, um é de um lado e o outro do outro lado. Um é de cima, de um mundo de cima, que é a planície racional. E o outro é de baixo, que é o elétrico e magnético, o irracional. Agora, com a grande descoberta da origem dos seres, do lugar dos seres, é que vão ver e sentir as modificações que vão fazer de melhor para melhor sempre, e de bem sempre para melhor, em todos os pontos de vista, por estarem sob a ação do fluido racional, do fluido da verdadeira origem de animal racional. Então, acabará o sofrimento de todos, o desespero de todos, as agonias de todos, de tudo quanto é de ruim feito pela influência do elétrico e magnético, porque estão sendo todos guiados pela influência de sua base de origem racional, por meio do fluido racional. A voz da razão, a voz suprema a tudo e a todos, está dentro do eu de todos. E para conseguir, é somente ter contato com a leitura diária. Então, consegue o fluido de sua origem, o fluido racional, para o equilíbrio e o bem geral de todos, que não priva a liberdade de ninguém, porque o fluido equilibra a pessoa, e uma vez equilibrada, não há motivos para privar a liberdade de ninguém. Estão aí os motivos do porquê do sofrimento de todos, o sofrimento da humanidade. Não entendiam por que estes eram assim. Não entendiam o porquê de tanto sofrimento. Não entendiam por que não sabiam por que assim eram e por que o mundo assim é. Ficavam todos desentendidos, descompreendidos, sem poder dar uma solução, sem ter solução destes mistérios todos, sem ter solução destes enigmas. Hoje, as soluções chegam tão naturalmente para todos, tão simplesmente, tão humildemente. Todas as soluções desse tufão de angústias, desse presépio encantado, desse panteão de angústias que é o mundo do elétrico e magnético. Quem é o causador de todos esses desequilíbrios e de todas essas angústias? O elétrico e magnético. O pavoroso elétrico e magnético. O monstruoso elétrico e magnético. O fabricante de todas as ruínas da humanidade, o elétrico e magnético. Desconheciam por completo, devido estarem encantados, e não podiam dar solução, nem soluções da origem do ser, da origem de todos os seres e dessa formação crepusculosa, perjura, devido o sofrimento ser constante. Todos, desde que nascem, nascendo para sofrer, sem saberem por quê. Procuram meios e modos para não sofrer, sendo sempre vítimas do sofrimento, devido estarem sob o domínio do elétrico e magnético, do domínio das influências dos animais irracionais, regendo os animais irracionais e os animais racionais sendo regidos por esta influência também. Tinham que sofrer as consequências da brutalidade, por não ser a verdadeira influência do seu verdadeiro ser. Então, havia este grande desequilíbrio, todos procurando não sofrer, todos fazendo tudo para não sofrer e sempre sofrendo, todos querendo fugir do sofrimento e sem poder, por estarem sob o domínio do elétrico e magnético, por não conhecerem a sua verdadeira origem, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, como agora estão conhecendo o porquê de tudo isso, porque assim eram e porque assim viviam. Sabiam que pertenciam a alguma coisa pura, e por isso foram qualificados de animais racionais. Sabiam que pertenciam a alguma coisa pura, mas não sabiam onde estava essa coisa pura, onde existia essa coisa pura, de onde partia essa coisa pura, de onde era originada essa coisa pura. Não sabiam por que estavam encantados, sob a influência do elétrico e magnético. E hoje, desencantados, sabendo a origem dessa coisa pura, a origem de racionais puros, limpos e perfeitos, da planície racional. Hoje, conhecendo, vendo e sabendo a sua verdadeira origem e por que ficaram assim deturpados, deformados, desconhecidos de sua origem, desarranjados, encantados, desconhecidos do porquê viviam nesse mundo desse jeito. E hoje, sabendo tão naturalmente a origem de todos e os dois mundos, o elétrico e magnético, e o lá de cima da planície racional, de onde todos vieram, que é a origem de todos. É preciso repetir várias vezes e de modos diferentes para explicar bem e ficar bem patenteado a realidade como ela é, a verdade como ela é. Então, há necessidade de repetir por muitas vezes, porque é um assunto que estão conhecendo agora. É uma coisa que não conheciam. E para extinguir todas as dúvidas, é preciso que seja explicado de todas as maneiras, para extinguir qualquer espécie de dúvida. Porque o ser animal é desequilibrado. E por ser animal, é que não tem equilíbrio, não regula. E quem não regula, duvida de tudo, duvida dos certos, porque é um desequilibrado. O ser animal é um ser desequilibrado pelo elétrico e magnético. Está sempre variando. Está sempre duvidando de tudo. Está sempre desconfiado com tudo. Está sempre na incerteza de tudo, no desequilíbrio das correntes elétrica e magnética. E de forma que para que esses inconscientes, desregulados desse jeito, interpretem a verdade como ela é, é preciso que seja explicada de todas as maneiras, de todas as formas, repetidas várias vezes o mesmo assunto, de formas diferentes, para o desequilibrado, o inconsciente, agarrar de unhas e dentes, porque todos os inconscientes são maníacos, e todos os maníacos são agarrados a convicções do elétrico e magnético. E esses, assim, estão dominados pelo fanatismo. São doentes, confusos e contraditórios. E, às vezes, nem vendo a verdade das verdades, ficam em suspense, em dúvida, onde não existem dúvidas a fazer. Então, é preciso que seja repetido de várias formas, de várias maneiras, para a boa interpretação de todos os inconscientes, porque todos estão sob o domínio do elétrico e magnético. Todos são inconscientes, e por serem inconscientes, é que desconheciam a sua verdadeira origem. Vivendo aí, dentro do elétrico e magnético, desconhecidos da sua origem, como um animal irracional que desconhece por completo a sua origem e a sua formação. Então, para que não haja dúvida, eu esclareço assim, para desencantar os encantados do elétrico e magnético. Para uns, não precisam dessas explicações repetidas, mas para outros, às vezes, se tornam até poucas, porque o elétrico e magnético enlouqueceu todos. E para um louco, nada está certo e nada está direito. Somente ele, com a sua loucura, é que está certo e está direito. Um louco não conhece direitos, por não conhecer a sua origem, a sua natureza, nem a origem de onde vive, que é o mundo. Se perguntar a um louco: "Ô louco, por que você vive neste mundo?" Ele não sabe responder de onde veio, não sabe responder para onde vai, não sabe responder nada. Um louco desconhece completamente a sua origem e o seu ser de louco. E, desconhecido de sua loucura, tem a vaidade de dizer que sabe, que conhece, mas não prova nada. E por isso, até hoje vive sob a influência do elétrico e magnético, sob a mesma influência dos seres irracionais, dos bichos irracionais, passando também por irracional, sem ser irracional, e sim animal racional. Isto é para os embrutecidos, vaidosos, que desconhecem o seu ser e que desconheciam o seu ser. Agora estão conhecendo por que assim eram, por que são assim, por que assim estão, de onde vieram, para onde vão, qual a base de origem dos animais racionais e qual a base de origem do animal irracional. Então, todos tratem o mais depressa possível de conhecerem o que é imunização racional, para possuírem o fluido de sua verdadeira origem, o fluido racional, para eliminar o sofrimento do corpo, o sofrimento da vida, e para entrar na vida eterna, na planície racional, que é o lugar de origem. É o fluido que está deformado, que deu a causa e a origem de estarem como animais racionais. Mas, uma vez imunizados, entram para a vida eterna, porque o fluido que deu origem ao corpo em matéria fluídica, como sabem, é levado para sua base de origem, a planície racional. Então, o fluido racional, da base de origem de tudo, tudo é. E por isso, a voz suprema a tudo e a todos, falando dentro do eu de todos, por meio do fluido da origem de todos, o fluido racional. Então, está aí o princípio de tudo, desse tudo aparente, e o fim do mesmo, do elétrico e magnético. Todos vencendo racionalmente, todos triunfando racionalmente, brilhantemente, por receberem as influências da sua base de origem, a base racional, da planície racional. Quanta alegria no mundo inteiro, quantos festejos no mundo inteiro. Por muito tempo haverá alegria e satisfação por conhecerem a redenção verdadeira, que permanecia no elétrico e magnético. Está aí o enigma desvendado para o bem-estar de todos, para a salvação de todos, para a felicidade de todos. a voz suprema universal, dentro do eu de todos, de origem racional, e por ser dessa origem, salvos eternamente. O fluido que pertence à eternidade, causador da origem da deformação dos animais racionais. E por serem, como sabem, aparelhos elétricos e magnéticos, tinham forçosamente que chegar a este dia da maior satisfação de todos. Universalmente, ter o conhecimento de todos esses mistérios. Os enigmas desvendados, que estavam trancados sob as influências do elétrico e magnético. E hoje, satisfação geral, brilhantemente, universalmente, por esta maior descoberta de todos os tempos, trazida por meio da imunização racional. Agora, todos com a consciência divina do seu eu, porque a origem de todos é esta, e por isso são animais racionais. Então, o fluido da consistência racional, da consistência divina, da consistência da origem de todos, está dentro do eu de todos, por serem de uma origem racional, serem de origem da consistência divina, a consistência pura e perfeita. Então, todos estão com o fluido de sua origem, que representa a consistência divina dentro do eu de todos, para conversar com todos e esclarecer o que for necessário para todos. Pertencem a esta base, a base racional, e por isso são animais racionais. A planície racional, aqui em cima, é onde estão os demais, racionais puros, limpos e perfeitos, e com o seu progresso de pureza, a eternidade. Todos tendo agora o contato com a eternidade, com a verdadeira eternidade, não essa eternidade aí do elétrico e magnético, mas a verdadeira eternidade da origem de todos os seres humanos que são de origem racional. Então, todos em contato com a eternidade, a planície racional, por meio do fluido racional, da origem de todos os animais racionais. Então, daí a felicidade eterna, a felicidade verdadeira, a felicidade de todos, a consistência divina dentro do eu de todos, que é o fluido racional, que é da consistência divina. Divina quer dizer coisa pura, sem mácula, limpa, perfeita e racional. Então, tratem imediatamente de conhecer o que é imunização racional, para serem imunizados pelo fluido da origem do ser humano, o fluido racional. Mas, para conseguir, é preciso a persistência na leitura. Conforme vão sabendo, vão sendo imunizados naturalmente. Por meio da leitura é que conseguirão o fluido racional, o fluido da origem de todos, a consistência divina dentro do eu de todos, conversando com todos, esclarecendo todos, orientando todos, fazendo conferências com todos, sobre todos os pontos de vista e sobre todos os pontos necessários. Portanto, para conseguirem o fluido de seu verdadeiro natural, é tão simples, tão fácil, sem dificuldade. É somente lerem todos os dias para conhecerem o encanto e o desencanto, vindo assim a racionalização de todos, pelo fluido da origem de todos, o fluido racional, que entra no eu da pessoa, para conversar com a pessoa. Como, por exemplo, eu estou falando aqui, num aparelho elétrico e magnético, num ser de origem racional. E todos ficarão assim, por ser a natureza de todos esta, por todos serem de origem racional. Com o tempo, todos racionalmente falando, por todos estarem com o fluido racional dentro do seu eu. Então, com o tempo, todos conversando e se entendendo racionalmente, todos falando racionalmente, todos certos, todos equilibrados pela sua base de origem, pela base de origem de todos, a base racional, porque todos são de origem racional. Está aí descoberta a base de origem de todos, do ser racional, do porquê são animais racionais. Então, todos racionalmente se entendendo, e daí tudo de bem para melhor sempre. A verdadeira felicidade, que sempre foi falada no elétrico e magnético e nunca encontrada, e muito menos consolidada, nem podia, porque o elétrico e magnético é desregulado. E por isso, vejam o tempo, a natureza não regula, e todos os feitos dessa natureza não podiam regular. Eis a razão do desequilíbrio de todos, o elétrico e magnético. Todos são formados por esta natureza desregulada e tinham que ser desregulados, desequilibrados. E por isso, desde que todos têm conhecimento da existência do mundo, que vem de séculos e de eras à procura do bem, e até agora ainda não encontraram. Nem só à procura do bem, como já desde eras, desde muitos séculos que estão e vêm trabalhando para o equilíbrio de todos no mundo. Quanto mais trabalham desde o princípio pelo equilíbrio, mais tudo desequilibrado, devido ao elétrico e magnético. O elétrico e magnético são variantes, não regulam. Agora é que todos vão passar a regular com o fluido racional, com o fluido da verdadeira origem de todos os seres humanos, adquirido com o conhecimento da imunização racional. Na base do animal irracional, nunca poderiam encontrar o equilíbrio, pois todos estão fora do seu natural de racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, que se deformaram pelo livre-arbítrio que tinham e têm até hoje. E assim, hoje, todos conhecendo e sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão, e por que estão fora do seu lugar verdadeiro. O lugar verdadeiro é de racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, aqui em cima, na planície racional, onde estão os demais com seu progresso de pureza. Agora, descoberta aí a origem do mundo e a origem de todos. Todos voltarão naturalmente para o seu lugar de origem, de racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. Mas, enquanto permanecerem aí nessa vida, têm que conseguir, por meio da imunização racional, pelo conhecimento, o fluido verdadeiro da origem de todos, o fluido racional, o fluido da planície racional, para que não sofram mais como sofriam, para que seja abolido o sofrimento no mundo, o sofrimento atordoante, por meio do fluido racional, o fluido da origem do ser humano, dos animais racionais. Então, por meio do fluido, vem o equilíbrio de todos e o equilíbrio do mundo, por estarem sendo orientados pela verdadeira base de origem, porque são animais racionais. Têm que ser orientados por sua base de origem, por meio do fluido racional, que entra no eu da pessoa, como entra o elétrico e magnético, mas muito mais naturalmente, por serem de origem racional, o fluido da origem de todos. E assim, todos, pelo reconhecimento e pelo conhecimento das provas exuberantes e comprovações desta grande descoberta, todos vão abandonar o fluido dos animais irracionais. Ninguém vai querer ficar mais por conta do fluido elétrico e magnético, que é o causador de todo o sofrimento, de todas as ruínas do mundo. Ninguém vai querer mais ficar por conta do mal, dos fluidos dos irracionais. Todos vão se segurar no fluido da sua base de origem, que é pura, limpa e perfeita, a base racional, o fluido do verdadeiro natural de todos, o fluido racional, para todos irem de bem para melhor sempre, e tudo dando certo sempre. Todos, depois que tiverem conhecimento e reconhecimento desse histórico da origem do mundo e de todos os seres, ninguém mais irá querer ficar por conta dos fluidos causadores de todas as monstruosidades, o elétrico e magnético, que são dos animais irracionais. O fluido causador de todas as ruínas, de todas as doenças, de todas as enfermidades, de todos os venenos, enfim, de tudo quanto é ruim que existe no mundo, o elétrico e magnético. Ninguém vai querer ficar dominado com esses dois fluidos, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Todos querem acertar sempre e não desacertar sempre. Então, todos vão abraçar a imunização racional, que é a verdadeira tábua de salvação de todos. A verdadeira tábua de salvação de todos, para daí adquirirem o fluido de sua origem, o fluido racional, para o bem viver de todos, para a boa orientação, se afastando por completo as influências do elétrico e magnético, que são os fluidos que foram feitos para reger os animais irracionais e não

O progresso do irracional é para o bem aparente, o bem externo, o bem que nunca foi encontrado, nem poderiam encontrar o bem no mal. E assim, racionalmente tudo é, e irracionalmente nada é. Então, todos abandonando os fluidos da sua própria destruição, o fluido elétrico e magnético, e tratando de conseguir o fluido da sua verdadeira base de origem, o fluido racional, o eliminador de todos os males do corpo e da vida, o eliminador de todos os males, o fluido racional. E assim, todos procuram o bem e todos andam atrás do bem. E agora, chegou o bem dos bens, o fluido racional. Agora, no elétrico e magnético, nunca poderiam encontrar o bem. Encontram o bem aparente. Bem hoje, mal amanhã. Viviam a vida toda a procurar o bem no mal, e não podiam encontrar. Era tudo aparência só. Hoje, chega tão naturalmente o bem verdadeiro em mãos de todos, ao conhecimento de todos. Porque eram encantados, não sabiam descrever por que assim eram. Porque não sabiam o que foram, e muito menos por que são assim. Vivem nesse encanto sem solução, sob a influência de todos os martírios do elétrico e magnético, martirizados de uma forma tal que é como se vê. Ninguém tem sossego. O elétrico e magnético não dá sossego a ninguém. Assim, abraçando com muita alegria e muita satisfação o conhecimento da sua verdadeira origem, para adquirirem o bem eterno, o fluido racional, para a boa marcha da vida. Já sabem muito bem, como nos esclarecimentos anteriores, que todos querem o fluido de sua origem, o fluido racional, o fluido do seu verdadeiro natural de animais racionais, o fluido de sua base de origem, a planície racional. Todos querem o fluido puro, limpo e perfeito, e sem defeito, da sua base de origem, o fluido racional, abandonando o elétrico e magnético, abandonando por completo o fluido elétrico e magnético, o fluido da origem dos irracionais, o fluido dos bichos, dos monstros, o fluido mau, o fluido causador de todo o sofrimento do mundo, o fluido causador de todas as ruínas do mundo, o fluido dos irracionais, o elétrico e magnético. Todos abandonando o elétrico e magnético, porque não é do seu verdadeiro natural. Todos abandonando. E agora, querendo sim, o fluido racional, o fluido de sua origem, para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para que tudo dê certo na vida de todos, para todas as soluções, sempre de bem para melhor. Todos abandonando o elétrico e magnético e correndo atrás do seu fluido de origem. Agora é que foi descoberta a origem de todos, no conhecimento deste livro, pela imunização racional. Até então, não podiam tomar ciência desta descoberta, porque não estavam ainda em condições de interpretar a imunização racional. É tudo com o seu tempo. Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Agora é que chegou a hora da imunização racional. Assim, todos imunizados pelo seu fluido de origem racional, o fluido dentro do eu de todos, porque é do natural de todos. O elétrico e magnético não pertence a essa natureza de racionais, retirando-se do corpo humano, ficando a reger os seus servos, que são os animais irracionais.